que não dorme não vai descansar. É porque acordado no sonho de outro está. Diz a lenda que quem cozinha bem é bom de cama, mas todas e todas quer o que se resume em grana. Reza a lenda, às vezes nem consegue aproveitar. Vira lenda, o que não liga pra o que vão falar. Diz a lenda que as coisas ainda tá pra melhorar. Nós não aumenta, não inventa, então não vai moscar. Vida fácil, nunca costuma vir a lenda passo a passo. Louco traz a lenda que alimenta seu espaço. Nada aqui é fácil, compreenda e aprenda. Persistência te faz uma lenda. Diz a lenda que pessoas comem 3 vezes por dia. Na costa do marfim ninguém acreditaria. Onde o pão de cada dia se transforma em luxo. No chão encontro fezes, sangue, uma pá de cartucho. Nós é lenda, Green Colombiano, mente rara, muita treta. Disposição do pobre é lendária. Não é lenda, quem quer renda e não vai pra guerra diária. Quem tem disposição se torna o dono da medalha. Aí meu copiloto de uma lenda. O piloto de fuga é quando o copiloto se reinventa. E diz a lenda que é importante elogiar as lendas, mesmo pro coração bonito de alma nojenta. É o cérebro que engata marcha lenta. Perdoar o rival é a cruz, é porva, não aguenta. É nocautear perturbação, é deixar um legado que não tem explicação. A volta dos que não foram sai das tranças do careca. Quem nem enxuga gelo seca as lágrimas que afeta a favela. Feta a favela, feta a favela. Diz a lenda, vai colher o que planta. Mas só o que planta, assim diz a lenda. Diz a lenda, vai colher o que planta. Mas só o que planta, assim diz a lenda. Diz a lenda, você vai colher o que planta. Cavalo dados não se olha os dentes, quem viver verá. Vai ver o quê? O que você vai ver? Vai ver que mudou várias fitas de lá pra cá. SB, e aqui é o cabeça. Mano Flé, lá do Paraná. Salve pras favelas lá, de todo lugar. É, onde quer que eu vá, eu vou levar o rap. Rap pros moleque, pros pivete da quebrada. Pra rapaziada, rap que resgata. Essa é a parada, né? Esse é o compromisso. E quem diria que um dia eu me tornaria cabeça CNJ e referência nas periferias. Salve, salve pra geral. Salve, resumo pra final. Agradeço a oportunidade, vou fazer valer. Salve, agradeço a oportunidade, vou fazer valer. Salve. Diz a lenda, vai colher o que planta. Mas só o que planta, assim diz a lenda. Diz a lenda, vai colher o que planta.